Chegou a hora. Chegou a hora de você comandar a programação. Está no ar. Programe-se. Programe-se. Aqui o ouvinte faz o playlist. Programe-se com o Euronews Tex. Olá! E aí, gente? Beleza? Tudo tranquilo? Bacana, então! Seja muito bem-vindo aqui à sua rádio. Tá começando agora o nosso Super Programe-se. Arrebentando! E hoje tá bom demais! Pra você plugado aí em todo o Brasil, através da internet. Olá, tudo bem? Aqui é o Euronews Tex. Estamos juntos aí até umas horas com muito bate-papo, muita música e participação. É, tá afim de participar também? Entre em contato conosco no facebook.com/programa-se-no-ar ou mande aí a indicação de quatro músicas lá no nosso e-mail, programa@hotmail.com. E claro, vai curtir suas melhores músicas. Vou começar aqui com o meu xará, Euronews Rodrigues. Tá afim de ouvir o som bacana com Daniel Maravilha, Jorge Matheus, a hora é agora. Péricles com Luan Santana, cuidado, Cupido. E fechando a sequência tem a Anitta, Menina Má, só aqui no nosso programa. E se arrebenta, DJ, aumente o volume aí. Participe da fanpage do Programa Se, facebook.com/programa-se no ar. Era uma vez eu no meio da vida, essa coisa assim, tanto mar, coisa de doce, de sal, essa vida assim, tanto mar, sempre o mar corizinho, do verde mais verde ao anil mais anil, cores do sol e da chuva, do sol e do vento, do sol e o luar. Era o tempo na rua e eu nua, usando e abusando do verbo provar. Um beija-flor, flor em flor, bar em bar, bem ou mal, mergulhar. Sempre menina, franzina, traquina, de tudo querendo tomar e tomar. Sempre garota, marota, tão louca a boca, de tudo querendo levar. Vida, vida, vida, que seja do jeito que for. Mar, mar, amor, se a dor quer o mar dessa dor. Quero meu peito repleto de tudo que eu possa abraçar. Quero a sede e a fome eternas de amar e amar e amar. Do jeito que for, mar, mar, amor, se a dor quer o mar dessa dor. Quero meu peito repleto de tudo que eu possa abraçar. Quero a sede e a fome eternas de amar e amar e amar. Era o tempo na rua e eu nua, usando e abusando do verbo provar. Um beija-flor, flor em flor, bar em bar, bem ou mal, mergulhar. Sempre menina, franzina, traquina, de tudo querendo tomar e tomar. Sempre garota, marota, tão louca a boca, de tudo querendo levar. Vida, vida, vida, que seja do jeito que for. Mar, mar, amor, se a dor quer o mar dessa dor. Quero meu peito repleto de tudo que eu possa abraçar. Quero a sede e a fome eternas de amar e amar e amar. Vida, vida, vida, vida, que seja do jeito que for. Mar, mar, amor, se a dor quer o mar dessa dor. Quero meu peito repleto de tudo que eu possa abraçar. Quero a sede e a fome eternas de amar. Programe-se com Mironildo Tex. Essa festa não tem hora pra acabar. O teu sorriso abre as portas do paraíso. Vem comigo pra gente dançar. A melhor hora sempre é agora. E o melhor lugar é sempre onde você está. E a luz nunca se apaga. O juízo sempre acaba. E a nossa música vai começar. Cale a nossa voz. Céu e mar, e alguém para amar. Eu arrepio toda vez que a gente se encontra. E nunca vai passar, mesmo quando o sol chegar. Aumente o som pra ficar bom. A nossa festa não tem hora pra acabar. O teu sorriso abre as portas do paraíso. Vem comigo pra gente dançar. A melhor hora sempre é agora. E o melhor lugar é sempre onde você está. E a luz nunca se apaga. O juízo sempre acaba. E a nossa música vai começar. Oh, paz e amor é o que eu quero pra nós. E que nada nesse mundo cale a nossa voz. Céu e mar e alguém para amar. E o arrepio toda vez que a gente se encontra. Quando o sol chega. Programe-se. Cuidado, cupido, eu corro perigo. Tenho muito medo de me apaixonar. Já sofreu bastante. Você como antes, vem sempre apronta, sem medo de errar. Sou eu que perco o sono, sou eu que luto com amor. Você não dá trégua pro meu coração. Você só quer que eu ame, não quero ouvir que eu reclame. Me deixa sozinho e na contramão. Por favor, Cupido, responde essa minha oração. Eu sei como sofre das noites que chora, pedindo a Deus sempre um amor fiel. Estou à procura de um amor, sua cura. Se eu encontrar, conhecerás o céu. A sua cara metade, alguém que cure essa dor e que te preencha por dentro vazio. Um abraço, um beijo sincero, um ombro, um colo, eu espero que encontre alguém que te faça feliz. Oh. Vou confiar no poder do amor, vou apostar, vou sair vencedor. Encontre alguém, meu cupido, amigo, que seja metade do que aqui estou. Não perca nunca a esperança do amor. Eu juro, flecha que te traga calor. Te dá vontade de amar outra vez, sem medo de errar como antes se fez. Se fez. Cuidado, cupido, eu vou perigo. Tenho muito medo de me apaixonar. Já sofreu bastante, você como antes, vem sempre à fronta, sem medo de errar. Sou eu que perco o sono, sou eu que luto com amor. Você não dá trégua pro meu coração. Você só quer que eu ame, não quero ouvir que eu reclame. Me deixa sozinho e na contramão. Por favor, Cupido, responde essa minha oração. Eu sei como sofre das noites que chora, pedindo a Deus sempre um amor fiel. Estou à procura de um amor, sua cura. Se eu encontrar, conhecerás o céu. A sua cara metade, alguém que cure essa dor e que te preencha por dentro vazio. Um abraço, um beijo sincero, um ombro, um colo, eu espero. Encontre alguém que te faça feliz. Encontre alguém, meu cupido amigo, que seja metade do que aqui estou. Não perca nunca a esperança do amor. Eu juro, flecha que te traga calor. Te dá vontade de amar outra vez, sem medo de errar como antes se fez. Vou confiar no poder do amor, vou apostar, vou sair vencedor. Encontre alguém, seja metade do que aqui estou. Não perca nunca a esperança no amor. Te dá vontade de amar outra vez, sem medo de errar como antes se fez. Se fez. Cuidado, cuidado, cupido. Participe pelo Face, facebook.com/programa-se no ar. Agora eu vou me vingar, menina má. Eu vou provar. sonhar. Sou uma menina má. Me olha, deseja que eu veja, mas já digo, não vai rolar. Agora é tarde pra você querer me ganhar. Rebolo, te olho, mas eu não quero mais ficar. Eu admito que acho graça em ver você voltar. Vem, se deixa render. Vou como sereno afegar você. Satisfaço o meu prazer te provocar e deixar você querer. Agora eu vou me vingar, menina má. Eu vou provocar você, vou enxergar. Me pede beijo, desejo, não vou beijar. Pode sonhar, sou uma menina má. Agora eu vou me vingar, menina má. Eu vou provocar você, vou enxergar. Me pede beijo, desejo, não vou beijar. Pode sonhar, sou uma menina má. Esse é o Programe-se. Mande sua lista com quatro músicas para o e-mail. programeassumba@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. Muito bem, começamos bem aqui o nosso Programe-se com participação do meu amigo Xará, né? O Arudo Rodrigues se deu bem com Daniel, teve Jorge Matheus, Péricles com Luan Santana e fechou legal com a Anitta. Daqui a pouquinho a gente se volta, hein? É dois palitos, eu vou ali e volto já já. Segura aí. Programe-se. Daqui a pouco tem mais. Programe-se. Programe-se. De volta no seu rádio. Programe-se. Que maravilha! Estamos de volta aqui na sua rádio favorita, no nosso Programe-se. E lembra aí, não esquece não, anote o nosso endereço no facebook.com/programe-se no ar, ou pode indicar e mandar para nós aqui no nosso e-mail, programeassua@hotmail.com. É só escolher a sua sequência de quatro e curtir no boa com a gente. Claro, só poderia ser a sua rádio que mais toca musicão. A sua emissora favorita, a que tá no seu coração. Vamos lá então pro nosso segundo bloco que tá show de bola. E deixa eu mandar essa aqui pra toda a galera lá de Berizal. É, olha também pro Jota, locutor. E também pro meu amigo Augusto Almeida. Também acompanha aqui o nosso programa. Vai essa sequência, Munhões e Mariano, Pantera Cor-de-Rosa, Terra Preta acabou, Gustavo Lima diz pra mim, fechando com Cat Pelican Roa. Esse é o Programe-se, pro Programe-se. Toda produzida, jeitinho de santinha, ela saiu de casa doida pra perder a linha, me chama pra dançar, eu não tô aguentando, ela tá provocando o Munhões e o Mariano. Sabe se vestir de um jeito que o homem gosta, vestido apertadinho da Pantera cor de rosa, pra quê? Pada, pada, pada, pada, pada, pada. Produzida, jeitinho de santinha, ela saiu de casa doida, me chama pra dançar, eu não tô aguentando, ela tá provocando o Munhões e o Mariano. Sabe se vestir de um jeito que o homem gosta, vestido apertadinho da Pantera cor, só sai pra quê? Pra quê? Pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pra dar o que fala, pada, pada, pada, pada, pada, pada. Pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada verde ou cor de rosa. Se for apertadinho, pode pôr que o pai gosta. Pada, pada, pada, pada, pada, pada. Participe pelo Face, facebook.com/programesinoar. Você se lembra dos momentos que eu tava na pior e todo dia te chamei? Eu sinto muito, não adianta me telefonar. Você se lembra do sufoco e de todos os problemas que passei? Desculpas não bastam pra relevar. Não vou voltar, nem conversar. Agora eu tô nos braços de um outro alguém. Eu sinto muito, mas agora tô em outra. Lembra que eu te avisei? Desculpas não vão mudar. Acabou, o tempo mudou. Eu tinha avisado, mas você duvidou. A história acabou, já cicatrizou. Aceito desculpas, mas você vacilou. A história acabou. Você se lembra dos momentos de tristeza? Eu tava mal e te chamei. Infelizmente você tava ocupada e não quis ouvir. Mas tive que entender que sozinho posso mudar. Desculpa, mas não soube valorizar. Depois que o mar se acalmar, eu já sei pra onde eu posso ir. Acabou, o tempo mudou. Eu tinha avisado, mas você duvidou. A história acabou, já cicatrizou. Aceito desculpas, mas você vacilou. A história acabou, o tempo mudou. Eu tinha avisado, mas você duvidou. A história acabou, já cicatrizou. Aceito desculpas, mas você vacilou. A história acabou. Você é o programador. Faça sua lista com 4 músicas e envie para o e-mail programeasua@hotmail.com. A sua sequência vai tocar aqui no Programe-se. Desde o início você esteve tão presente e eu só te evitando. Estou do outro lado, as coisas mudam com o tempo e hoje não vivo sem você. E agora você diz pra mim, oh, oh, que já não é bem assim. Oh, oh, já está tão perto o fim do nosso amor Diz o que é preciso pra te ter aqui comigo, pra fazer e eu fiquei tão perdido. Confesso que às vezes penso na gente em um recomeço melhor e bem diferente. Mas tem que partir de você, oh, oh, amor, fazer por merecer. preciso pra te ter aqui comigo, pra fazer o nosso amor reviver. Pra não te perder, o que é preciso pra te ter aqui comigo, e a velha chama reacender. Pra não te perder, o que é preciso pra te ter aqui comigo, pra fazer. Está ouvindo? Programe-se. Programe-se. Mande sua lista com 4 músicas para o e-mail. programeassuba@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. Não, Bom, segura aí, dois palitos, a gente vai ali no nosso pit stop, daqui a pouquinho continua trazendo pra você muito mais música e participação no nosso Programe-se. Programe-se, daqui a pouco tem mais, Programe-se. Programe-se. De volta no seu rádio, programe-se. Beleza, moçada, estamos de volta aqui na sua rádio favorita, muita música e bate-papo, e a galera mais esperta do Brasil, sempre plugada aqui com a gente. Olá então, e pra você participar, não esquece não, anotou direitinho aí, ó, no facebook.com/programa-se-no-ar, ou na página do nosso Facebook, aliás, é aí, né, página do Facebook. .com/programa-se-no-ar na página do Facebook, tá bom? Agora do nosso e-mail é simples, é só anotar aí e mandar as suas quatro músicas pra nós. Programe a sua @hotmail.com. Programe a sua @hotmail.com e aí você vai curtir só o musicão, tá bom? Vamos mandar essa aqui pra Jéssica, pro Claudio Noa, pra Michele, pra Aninha também, tá plugando com a gente. Vai ouvir o som bacana com Naldo Beni. Amor de Chocolate, Fernando Sorocaba. O que você vai fazer? Cristiano Araújo, Maus Bocados. E fechando a sequência, eu sou bacana com 11:20, meu lugar, só aqui no nosso Super Programe-se. Programe-se, feito por você. Vodka, água de coco, pra mim tanto faz. Gosto quando fica louca e cada vez eu quero mais. Cada vez eu quero mais. Whisky ou água de coco, pra mim tanto faz. Eu já tô cheio de tesão e cada vez eu quero mais. Cada vez eu quero mais. Chego junto, eu pego firme pra valer. Chego cheio de maldade, eu quero ver você mexer. Eu te ligo, chega a noite, vou com tudo e vai que vai. Tem sabor de chocolate, o amor que a gente faz. Corpo quente, tô suado, vem beijar, me dá prazer. Só um cheiro, só um toque, já me faz enlouquecer. Eu gosto quando fica louca e cada vez eu quero mais. Cada vez eu quero mais. Whisky ou água de coco, pra mim tanto faz. Eu já tô cheio de tesão e cada vez eu quero mais. Cada vez eu quero mais. Um, dois, três, quatro. Pra ficar maneiro, eu jogo o clima lá no alto. Eu chego junto, eu pego firme pra valer. Chego cheio de maldade, eu quero ver você mexer. Eu te ligo, chega a noite, vou com tudo e vai que vai. Tem sabor de chocolate, o amor que a gente faz. Corpo quente, tô suado, vem beijar, me dá prazer. Só um cheiro, só um toque, já me faz enlouquecer. quatro músicas do ouvinte. Programe-se. O que você vai fazer quando ele não tiver mais 20 e poucos anos? O que você vai fazer quando acabar esse desejo insano? E quando perceber que o jeito dele já não bate mais com o seu? Tava tão na cara que ele não ia dar o que prometeu. Quando os copos não quiserem mais se abraçar e os olhos desviarem quando ele te olhar, vai doer. Talvez hoje seja tarde pra gente voltar. Não quero estar na sua pele quando me encontrar, vai doer. Vai doer. As razões que me impedem de estar com você, vai além de te amar, vai além do querer. Vai saber, vai saber. Já não somos tão jovens pra enlouquecer, nem tão velhos pra ver nosso sonho morrer. Vai saber, vai saber. Não consegui te esquecer. O que você vai fazer quando ele não ouvir mais o seu coração? E se ele não sentir mais nem vontade de segurar sua mão? E quando a rotina começar a te enlouquecer, vai lembrar que sou o único que poderia te surpreender. Quando os copos não quiserem mais se abraçar e os olhos desviarem quando ele te olhar, vai doer. Talvez hoje seja tarde pra gente voltar. Não quero estar na sua pele quando me encontrar. Vai doer. Vai doer. As razões que me impedem de estar com você, vai além de te amar, vai além do querer. Vai saber, vai saber. Já não somos tão jovens pra enlouquecer, nem tão velhos pra ver nosso sonho morrer. Vai saber, vai saber. As razões que me impedem de estar com você, vai além de te amar, vai além do querer. Vai saber, vai saber. Já não somos tão jovens pra enlouquecer, nem tão velhos pra ver nosso sonho morrer. Vai saber, vai saber. Consegui te esquecer. Não consegui te esquecer. Programe-se. Seu coração falou de mim. Sei que ele falou que eu tô fazendo falta. Ele falou também que sem mim tá difícil. As noitadas e os amigos não tão ajudando. Sei que seu coração gritou por mim. Na última moda sertaneja que o DJ tocou, pra piorar era aquela que a gente dançava. A saudade bateu e você chorou. É, eu sei, tá difícil. E se me perguntar como sei tudo isso, é que também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei, largado, e não te esqueci. Não, não, não, não, também passei e te liguei bebado fora. Que nem cê tá fazendo agora, ligando a cobra, chorando, querendo me amar. Oh, que maus bocados eu passei. Sei que seu coração gritou por mim. Na última moda sertaneja que o DJ tocou. Pra piorar era aquela que a gente dançava. A saudade bateu e você chorou. É, eu sei, tá difícil. E se me perguntar como sei tudo isso, é que eu também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei largado e não te esqueci. Não, não, não, não, também passei e te liguei bebado fora de hora. Queria ser pra você da cora, ligado a cobrar, chorando, querendo me amar. É que eu também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei largado e não te esqueci. Não, não, não, também passei e te liguei bebado fora de hora. Queria ser pra você da cora, com Mironil do Tex. Você já sabe que em qualquer lugar eu tô pensando em você. Por mais distante que eu pareça estar, eu tô pensando em você. Há tanta coisa fora do lugar que eu tento arrumar. Você, só pra poder te mostrar que ao seu lado é o meu lugar e que não há mais ninguém. Pensa em mim que eu tô chegando agora. Não precisa mais chorar. É que a saudade eu já deixei lá fora. Chegando agora, não precisa mais chorar. É que a saudade eu já deixei lá fora. Espero eu não demoro a Você já sabe que em qualquer lugar eu tô pensando em você. Por mais distante que eu pareça estar, eu tô pensando em você. Agora eu tô tentando arrumar um jeito de ficar com você. Pra nunca mais partir, eu só quero é ser feliz com você e mais ninguém. Pensa em mim que eu tô chegando agora. Não precisa mais chorar. É que a saudade eu já deixei lá fora. Espero eu não demoro a voltar. Chegando agora, não precisa mais chorar. É que a saudade eu já deixei lá fora. Espero eu não demoro. Esse é o Programe-se. Mande sua lista com 4 músicas para o e-mail. programeassumba@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. E aí, você cumprindo o som musical aqui no nosso programa? E se teve aí o som bacana com o nome do Bini, Fernando e Sorocaba, Cristiano Araújo e Feijão Legal com 11h20, Meu Lugar. Daqui a pouquinho o programa se volta com muito mais. Programe-se. Daqui a pouco tem mais. Programe-se. De volta no seu rádio. Programe-se. De boa! E aí, moçada, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Que tal a gente dar uma olhadinha aqui na internet, ver o que é que tem de novidades pra gente ler pra você, né? As notícias que são destaques no Brasil e no mundo. Olha só, a Rafaela Silva conquista ouro inédito e faz história no Mundial de Judô. Que bom, hein? Foi a terceira medalha do Brasil em 3 dias de disputa. Que bacana. Vamos aplaudir aí a dona Rafaela Silva conquistando ouro aqui pro nosso Brasil. Que bom. Aumentar o volume, tem participação da galera aqui no nosso Super Programe-se. Agora vamos lá então. Participação da minha amiga Zivanilde. Minha amiga e minha irmã, né? Também tem a Jéssica e o Edu. Todo mundo plugado lá em São Paulo. Tá o fim de ouvir o som bacana com o Léo Rodrigues. Soltinho. Banda Rocan com Digão, André, Fred Gustavo, Jesus de Amor e o Rapa, Auto Reverse, só aqui no nosso Super Programe-se. Aqui você é o programador, faça sua lista com 4 músicas e envie para o e-mail programeasua@hotmail.com. A sua sequência vai tocar aqui no Programe-se. Ela só quer curtir, ela só quer zoar. Gosta de dançar. Se o papo for balada, não deixa pra depois. Solteira de carteirinha, soltinha que nem arroz. Ela só quer curtir, ela só quer zoar. Gosta de dançar. Se o papo for balada, não deixa pra depois. Solteira de carteirinha, soltinha que nem arroz. Ela vai no chão, ela vem dançar pra mim. Ela fica me olhando e rebolando gostosinho. Ao som do batidão, que delícia, vem e vai. É ousadia atrevida, ela tira minha paz. E não tá nem aí, gosta de ousadia. Sai de casa de noite, só volta no outro dia. Geral tá comentando, ninguém segura ela. Pra que trancar a porta se ela sai pela janela? Ela só quer curtir, ela só quer zoar. Gosta de dançar. Se o papo for balada, não deixa pra depois. Solteira de carteirinha, soltinha que nem arroz. Ela só quer curtir, ela só quer zoar. Gosta de dançar. Se o papo for balada, não deixa pra depois. Solteira de carteirinha, soltinha que nem arroz. Ela vai no chão, ela vem dançar pra mim. Ela fica me olhando e rebolando gostosinho. Ao som do batidão, que delícia, vem e vai. É ousadia atrevida, ela tira minha paz. E não tá nem aí, gosta de ousadia. Sai de casa de noite, só volta no outro dia. Geral tá comentando, ninguém segura ela. Pra que trancar a porta se ela sai pela janela? Ela só quer curtir, ela só quer zoar. Gosta de dançar. Se o papo for balada, não deixa pra depois. Solteira de carteirinha, soltinha que nem arroz. Ela só quer curtir, ela só quer zoar. Gosta de dançar. Se o papo for balada, não deixa pra depois. Solteira de carteirinha, soltinha que nem arroz. Ela vai no chão, com o Rodrigues ela vai no chão, e rebolando gostosinho. Ela só quer curtir, ela só quer zoar. Gosta de dançar. Se o papo for balada, não deixa pra depois. Solteira de carteirinha, soltinha que nem arroz. Miro Nildo Tex. Toca sua música no Programe-se. Fazer o que a vida te permite, simplesmente vencer os seus próprios limites. Comigo é assim, quebrando o tabu dos seus medos, destroçar pra você mesmo velhos segredos. Muita garra, bem focado e concentração. Falhar jamais, nunca cogito o não. Vontade é vontade, vivo a vida, a verdade. Trato na humilde e sem piedade. Esporte, música, adrenalina e arte. Tudo é vida pra mim, tudo faz parte. Cego pelo suor e pela meta traçada. Pensamento já tá lá, fixo na chegada. Já teve a sensação de ter sua vida nas mãos. Vida correndo pelas veias então. Seja numa prancha ou jogando futebol, apenas me importa que apareça o sol. O sol me traz a vida e mostra quem eu sou. E hoje vejo que ainda não acabou. Vivo a dena veia como vivo a música. Vivo cada nota como se fosse a última. A minha vontade não me deixa levar pelo medo. Isso é bobagem, tanto faz. Aprendi a esperar pelo que vale a pena. A vida é um jogo e eu já sei a senha. Prefiro ações, que papo de araque mole vem. E fugir dessa resposta é feio. Isso é sério, a única saída pra essa situação é não me venha com problemas, véi. Traga a solução. A única saída pra essa situação, não me venha com problemas, véi. Traga a solução. A única saída pra essa situação, não me venha com problemas, véi. Traga a solução. Programe-se. Não sou de ficar mais de uma semana sem amor. Sem um beijo, sem um corpo, tá difícil. Deixa eu te falar, eu vou fazer jejum de amor pra provar o que eu sinto. Quer saber, eu tô arrependido porque não falei no seu ouvido as frases de amor que não falei em nosso cobertor. Sentimento proibido até parece impossível. Quer saber, eu necessito ter de volta o seu calor. Sua boca é minha, domina minha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha, domina minha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? Ai, ai, ai, boca minha. Não sou de ficar mais de uma semana sem amor. Sem um beijo, sem um corpo, tá difícil. Deixa eu te falar, eu vou fazer jejum de amor pra provar o que eu sinto. Quer saber, eu tô arrependido porque não falei no seu ouvido as frases de amor que não falei em nosso cobertor. Sentimento proibido até parece impossível. Quer saber, eu necessito ter de volta o seu calor. Sua boca é minha, domina minha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha, domina minha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha, domina minha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha, domina minha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? Ai, ai, ai, boca minha. Ai, ai, ai, boca minha. Programe-se. Programe-se. Aqui agora brilhando como um cristal. Somos luzes que faíscam no caos. E vozes abrindo um grande canal. Nós estamos na linha do tiro, caçando os dias em horas vazias, vizinhos do cão. Mas sempre rindo e cantando no quimvão. Uma doce família que tem a mania de achar alegria, motivo e razão. Onde dizem que não. Aí que tá a mágica, meu irmão. Aqui agora, no ar que rodeia, no som que nos cerca, no olho que vê e não consegue tocar. Aí que tá o segredo, meu irmão. Que pulsa no peito, que sente, não julga, que tira do sério, acende uma cidade, não dá pra explicar. Aí que tá o mistério, meu irmão. É descobrir o que liberta o sol e faz pura. Pura sombra escura, escura, escura. E esquecer ao menos uma noite o medo mal real que te segura. Nós estamos na linha do tiro, caçando os dias em horas vazias, vizinhos do cão, cão, cão. Mas sempre rindo e cantando no quimvão. Uma dessa família que tem a mania de achar alegria, motivo e razão. Onde dizem que não. Aí que tá a mágica, meu irmão. É de alto reveste, plugado no peito, mostrando outro jeito, batendo de frente com um bicho feroz, com um bicho feroz. É de alto reveste, plugado no peito, mostrando outro jeito, batendo de frente com um bicho feroz, com um bicho feroz. É. Esse é o Programe-se. Mande sua lista com quatro músicas para o e-mail programeassuba@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. Bom, turminha, valeu demais pela sua audiência e pela sua companhia. Amanhã tem muito mais aqui na sua estação favorita. Valeu, beijo, abraço, aperto de mão. Ó, esquece não, anote aí o nosso endereço, ó. Pra você mandar aí o recado para nós aqui, é só entrar em contato conosco, pedindo as suas músicas, mandando alô, mandando beijo, mandando votos de felicidade pra alguém que você ama. É só mandar aqui no nosso e-mail, programeassua@hotmail.com. Se preferir, lá na página do nosso Facebook, tá bom? facebook.com/programe-se no ar. Entre em contato conosco, deixe o seu alô, que você quiser, que a gente vai mandar pra você e vai atender com muito carinho. Beijo, abraço e que você tenha, acima de tudo, muita saúde. Beijo, abraço, aperto de mão. Eu tô indo, amanhã a gente se encontra por aqui novamente. Tchau, galera! Você ouviu pela sua rádio, Programe-se.